Capítulo 24. Estávamos no oitavo dia da minha avaria no deserto e tinha escutado a história do vendedor enquanto bebia a última gota da minha provisão de água. Ah, disse ao príncipezinho. São muito bonitas as tuas recordações, mas eu ainda não reparei o avião. Não tenho mais nada para beber e também ficaria contente se pudesse caminhar calmamente até uma fonte. A minha amiga raposa, disse-me eu. Meu rapazinho, já não se trata da raposa. Porquê? Porque vamos morrer de sede. Não compreendeu o meu raciocínio. Respondeu-me. É bom ter tido um amigo. Mesmo que vamos morrer, eu sinto-me muito contente por ter tido uma amiga raposa. Ele não mede o perigo, disse para comigo. Nunca tem fome nem sede, basta-lhe um pouco de sol. Mas ele olhou-me e respondeu ao meu pensamento. Também tenho sede. Vamos procurar um poço. Tive um gesto de quebranto. É absurdo procurar um poço ao acaso na imensidão do deserto. Entretanto, pusemos-nos ao caminho. Quando havíamos caminhado horas em silêncio, a noite caiu e as estrelas começaram a iluminar-se. Apercebi-me delas como um sonho, com um pouco de febre por causa da sede que sentia. As palavras do príncipezinho dançavam na minha memória. Afinal, tu também tens sede? Perguntei-lhe eu. Mas ele não respondeu à minha pergunta. Disse-me simplesmente: a água também pode ser boa para o coração. Não percebi a sua resposta, mas calei-me. Bem sabia que não valia a pena questioná-lo. Ele estava cansado. Sentou-se. Sentei-me ao pé dele. E após um silêncio, acrescentou: as estrelas são bonitas. Por causa de uma flor que não vemos. Respondi: com certeza. E observei sem falar as ondas da areia ao luar. O deserto é bonito, acrescentou ainda. E era verdade. Sempre gostei do deserto. Sentamos-nos numa duna de areia, não se vê nada, não se ouve nada, e entretanto há qualquer coisa que reluz no silêncio. O que embeleza o deserto, disse o príncipezinho, é ele esconder um poço a algures. Fiquei surpreendido por compreender de repente esse misterioso brilho da areia. Quando era pequeno, vivia numa casa antiga e contava a lenda que aí se escondia um tesouro. É claro que nunca ninguém o descobriu, nem sequer talvez o tivesse procurado, mas ele encantava toda a casa. A minha casa escondia um segredo no fundo do seu coração. Sim, disse eu ao príncipezinho. Quer se trate da casa, das estrelas ou do deserto, o que lhes dá a beleza é invisível. Fico contente por estar de acordo com a minha raposa, disse ele. Como o príncipezinho adormeceu, peguei-lhe ao colo e retomei o caminho. Estava emocionado. Parecia que transportava um tesouro frágil. Parecia mesmo que não havia nada de mais frágil ao cimo da terra. Eu observava, à luz do luar, aquele rosto pálido, aqueles olhos fechados, aquelas madeixas de cabelo que se agitavam ao vento, e dizia para comigo: o que vejo não passa de uma casca. O mais importante é invisível. Como os seus lábios entreabertos esboçavam um meio sorriso, disse ainda para comigo: o que tanto me comove neste príncipezinho adormecido é a sua lealdade para com uma flor. É a imagem de uma rosa que brilha nele como a chama de um candeeiro mesmo quando dorme. E eu imaginava-o ainda mais frágil. É preciso proteger os candeeiros. Um golpe de vento pode apagá-los. E assim caminhando, encontrei o poço ao nascer do sol.